derrotando um inimigo chamado mediocridade. John Mason. Mensagem 14. Ultrapasse a si mesmo. Nossa tarefa na vida não é ultrapassar os outros, e sim a nós mesmos. Quebrar os nossos próprios recordes, sobrepujar o ontem com o hoje, realizar nosso trabalho com mais energia do que nunca. Stuart Johnson. Se você deseja saber quem é o responsável pela maior parte de seus problemas, dê uma olhada no espelho. Se você pudesse chutar a pessoa responsável pela maioria de suas dificuldades, não poderia sentar-se por 3 semanas. Já é hora de sairmos de nosso próprio caminho. A maioria das pedras em que as pessoas costumam tropeçar está debaixo de seus próprios chapéus. Luís XIV comentou: poucas coisas podem resistir a um homem capaz de dominar a si próprio. A sabedoria bíblica aconselha: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O seu futuro depende de muitas coisas, especialmente de você. Frank Tiger. Você pode ser bem-sucedido se ninguém mais acreditar em você, no entanto, jamais o será se não acreditar em si mesmo. Como analisa Zig Ziglar? Sua mente entrará em ação para conceber aquilo que você visualizar em pensamento. Se você mudar o conteúdo do que visualiza, mudará de forma automática o seu desempenho. Você será exatamente aquilo que vincular de modo consistente às palavras eu sou. Ralph Waldo Emerson afirmou: impossível que um homem seja enganado por alguém que não por ele próprio. Adquira o controle de sua mente, ou ela o dominará. Sua imaginação dita o grau de sua abertura a uma direção positiva. Como Norman Vincent Peale ressaltou: não crie obstáculos em sua imaginação. Lembre-se de que Deus está com você, e nada pode derrotá-lo. Nossos melhores amigos e nossos piores inimigos são os pensamentos que temos a nosso próprio respeito. Dr. Frank Crane. Pare de olhar apenas para o lugar em que você está, e comece a olhar para aquilo que você pode se tornar. A Bíblia declara: como um homem pensa, e como faz suas escolhas, assim ele é. Provérbios 23, 7. Tenha cuidado com os seus pensamentos, pois a qualquer momento podem se transformar em palavras, e as ações vêm em seguida. Pensar de forma errada quase sempre leva ao sofrimento. Ninguém pode derrotá-lo a menos que você se derrote primeiro. Nossa autoimagem estabelece as fronteiras e os limites para cada uma de nossas realizações, uma a uma. Charles Colton declarou: sabemos com certeza que somos perdedores quando começamos a brigar conosco mesmos, é como uma guerra civil. Se você duvida de si mesmo, escute o que Alexandre Dumas tem a dizer. Quem duvida de si mesmo se assemelha a um homem que se alista nas fileiras do inimigo e empunha armas contra si próprio. Tim Redmond observou: não cometa traição contra sua própria vida e contra o seu próprio projeto. O seu mundo existe antes de tudo dentro de você. Marianne Crawford afirmou: todo homem carrega dentro de si o mundo em que tem que viver. Está com dificuldades para ouvir a Deus? Quando Deus fala, a sua mente se torna a sua maior inimiga. Bob Harrison. Está enfrentando os maiores obstáculos da sua vida? James Allen responde: você é a própria deficiência que precisa enfrentar. Você mesmo precisa escolher o seu lugar. Lembre-se: você é o seu próprio médico quando se trata de curar um estômago embrulhado de medo, uma cabeça quente ou uma cabeça dura. Fim parte 14.